Lição 20. Faça uma boa conclusão. Eclesiastes 12, 13 e 14. O que você deve fazer? Relembre as ideias principais e incentive as pessoas a colocar em prática o que aprenderam. Como você pode fazer isso? Faça sua conclusão de acordo com seu tema. Relembre os pontos principais e o tema da apresentação. Dê um incentivo. Lembre as pessoas o que fazer e por que isso é bom para elas. Fale com convicção. Faça uma conclusão simples e breve. Essa não é hora de apresentar novas ideias. Termine a apresentação usando poucas palavras e motivando as pessoas a agir. Não termine sua apresentação correndo. Diga as últimas frases com volume apropriado e em tom de conclusão. Na pregação, no fim da apresentação, diga de novo o ponto que você quer que a pessoa lembre. Se alguma coisa interromper a conversa, fale algo positivo antes de ir embora. Mesmo se a pessoa for mal educada, seja gentil. Assim você pode manter as portas abertas.